Mano, abriu duas salas 20h49, velho. Tá arrumando nada, velho. Vai, filho, eu vou puxar, você entra no. Beleza? Um, dois, três. Ah, não sei, mano. Começa aí que eu entro aí, velho. Aí, começa. Vai. Tá dando delay aí, é? Se não entrou, carai. Então tempo 2. Peraí. 1, 2, 3, 4. Parou por quê? Não, pô, mas aí é o começo e só violão, carai. Eu só entro no. Pera aí, filho. Perdi a partitura aqui. Vai, começa aí. Vai. Começa no violão. Aí eu entro. Aí vai os dois. Vai. Vai, começa aí. Pode ir. Aí o item. Faz essa primeira parte do solo só violão. Aí quando faz o. Eu entro. Aí a segunda parte faz os dois. Te doa, pô. Espera aí, vou começar. Aí fica, eu tô usando o WhatsApp aqui na web, não tá em áudio. Começar, mano, peraí. Tem normal, velho. Seis, quatro. De novo. Vai, filho. Eu não tô te ouvindo mais. Eu toquei aquela hora no ouvi seu violão. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E...